já perdeu alguém na vida, não sabe o peso de uma despedida. É um vazio que fica no peito, um silêncio que grita no leito. A casa parece tão vazia, as lembranças viram companhia. O tempo passa, mas não faz esquecer, só ensina a conviver. Quem nunca chorou por saudade, não sabe o que é sentir de verdade. Olhar pro céu e pedir pra voltar, só mais um abraço, só pra aliviar. Quem nunca sentiu essa dor, não sabe o que é perder um amor. É acordar com a esperança, foi só lembrança. As fotos guardam um sorriso, mas o olhar denuncia o aviso de que a vida tem o seu fim. E leva quem era tudo pra mim, mas eu sigo mesmo sem entender, com a fé de um dia te rever. Enquanto isso eu vou lembrar de tudo que a gente viveu por cá. Quem nunca chorou por saudade, não sabe o que é sentir de verdade. Olha pro céu e pedir pra voltar, só mais um abraço, só pra aliviar. Quem nunca sentiu essa dor, não sabe o que é perder um amor. É acordar com a esperança de que tudo, tudo foi a vir só lembrança. É copete e evocar, pra ser pediado no lugar. Não ser sorrir pra me confortar. E se hoje choro é por te amar, é por querer te encontrar. Vai ser que de algum lugar você sorrir pra me confortar. Na vida, não entende a dor da despedida, mas a saudade é prova de amor que nem o tempo vai levar. Não sei, oh, oh, oh, mas ao ar de saudade, ou sabe que assim que me pegade, eu acho sendo que de tal voltar, e só mais sem maldade, só vale em dia. Viro que a gente é esse amor, o sendo tem terreiro, o amor. Vai acordar para esperar que te de tanto te vou saber, mano.